Faz 3 dias que cê foi embora e as suas roupas coloquei lá fora. Mas mesmo assim ando pensando em você. Portal do Arrocha. A gente brigou faz uma semana. Parece bobagem, mas não dá pra mudar. Por conta dos ciúmes e obsessão, as suas palavras machucou meu coração. Parece ser o fim da nossa relação. Mas você vai lembrar de mim e sempre eu vou estar aí, ocupando espaço no seu coração. Vai querer voltar atrás, eu vou dizer que não dá. Nossa história chegou ao fim. Acabou.